50 graus com 199. Beleza, obrigado. Também táxi, torre 1895. Solo é o pioneiro, tropa do Flamengo. Pioneiro, liga sinal reposte táxi. Liga sinal reposte táxi, pioneiro. 1140, Marcel 250, pronto? 1140, pronto. 1140, Maceió, autorizado 250, via do Piusque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5024. Autorizado Maceió 250, pista 10, na curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 119.8, na curva 5024. 1140, planejamento correto, respondendo para congestionamento. Botará? Cometa 67, Pirassununga, aguarde instante, copo. Charlie Setango, aguarde para o táxi. Voo no 014, uso autorizado na 10. O vento 90 graus, 209. Vime pouso, voo 1014. Roda 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto, controle 119.8, acione 5017. Após o citation, está ingressando aí no pátio 5, cor branca, aeronave, prossiga para o táxi aí, papá. Momento da ameaça, procedimento correto, reposte plano para acionamento. Livre, após táxi, cometa 67, pátio militar, confirme. Gente, cometa, reposte táxi. Jet de azul, prossiga. Autorizar o táxi, reporte para... na hotel para cruzamento da 1028. Torre Salvador, Gono 260, estabilizou. Gono 260, ciente. Quantas milhas da final da, da cabeceira 10? 8 milhas. Gente, aguarde a pista livre, aguarde a autorização de pouso. Vou ajustar no 015. Afirmativo, no 015, 2 mais 0. E Lima, Papa Aquila. Voo no 014, no solo aos 33, direito 1219. 19, boa. Tá vendo o Yankee Mike, Tony? Tá a sua posição. Mantenha táxi e hotel e aguarde para o cruzamento. November Yankee Mike. 4, vai taxiar via Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette 04, voo no 014. 6333, São Paulo 360, pronto? Prossiga. 6333, autorizado São Paulo 360, via UPS 1 no meio, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Drive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119.8, acione 5031. 0360. Para São Paulo, decola da 10 para a curva direita, da Euleda Bridge, a pêndulo no meio, é pelo horizonte, brilhe conforme a rota, 198 controle, 5031, transponder, 963. É 33, esse procedimento correto, postando para posicionamento. A gente vai aguardar para o cruzamento, November Yankee Mike. Paulo, o pioneiro está acionado no pátio de autoridade, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, reporte na hotel. Na hotel, chame torre 1895 para ingresso na pista, pioneiro 11. Matheus, vai taxar até o hotel, lá chama 1895, pioneiro. Voo no 397, alinhar e manter 10. Posição, Charlie Serra d'Água. Está autorizado o táxi. Na hotel, chame torre 11895 para ingresso na pista, Delphi 77. E o pioneiro 11 na hotel. O pioneiro 11, mantém a posição. Salvador, voo no 260, livrou, bom dia. No 260, vai taxar via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette 08, 260. O 1397, decolagem autorizada. Da 10, vento 90 graus, 159. Juliette de Zulu, mantém a posição, aguarde para o cruzamento. Cometa 67, autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso na pista 17, na 1028. Sente, chame torre 1895 para ingresso, cometa 67. Livre o pouso na 10 azul, 4207. Ou no 397. Decolado 38, controle 19-8. 19-8, obrigado. Gente, Delphi 77, aguarde a Delphi aí. Lembra aí, Mike, na escuta da torre? Jet direto na escuta? O Charlie Serra Tango, decolagem autorizada da 35, o vento 100 graus no 79. No 0, e na Delta chame o solo em 1219 para continuar o táxi. tem a posição, pioneiro. Temos um F5 aí para decolagem, é, devido a consumo de combustível aí do tráfego, ok? O senhor é o número 2. Afirmativo, companheiro. Está aguardado, pioneiro. Atinge Zulu, na sequência cruze, chame 219 o solo, na Delta. Também Bianchi Mike vai prosseguir via Alfa Juliette, parte principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame torre 1895 para cruzamento da pista no 735. Também Bianchi Mike. Temos mais de Alfa, Juliette, Lima, Mike, Lima, Quebec, na Quebec, chamarei torre para segurança. Salve de Salvador, bom dia, Azul 4207, livrou a pista na sua escuta. Azul 4207, vai prosseguir táxi via Alfa, reportagem da Juliette, observando as 19 de pequeno porte, ingressando agora na táxi Alfa. Alfa, Juliette, está observando, 4207. Afirmativo, vai seguir o Yankee Mike via Alfa, Juliette, parte principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chamar a torre 1895 para cruzamento da pista. Delta 77, vai manter a posição na Delta, observar a aeronave da Azul. Passagem. Azul 4207, então mantém a posição, aguarde passagem da aeronave, então, da Força Aérea. Guarda. A Delta 77 vai ingressar via Alfa, Juliette, parte principal, Indy Alfa, na Alfa, chamar a torre 1295 para a decolagem. Quem negar no 0 no 4, a Delta 77. Está. Ok, avistado o tráfego, está livre o pouso. Na 1-0, vento é 90 graus, 1-6-12 nós. O vento, o senhor pode confirmar? É 90 graus, com 1-5 nós. Bravo, Mike Golf. 0-1. Alfa de letra 1. Número 3 da decolagem, Cometa 67. Azul 4207, vai ingressar na Juliette para o 01. Juliette 01. O Odel 77 vai ingressar na Juliette, parte principal, Índia e Alfa. Não pode esperar dar no 0, vai chamar a torre. 1-8-9-5, quem negar no 0 no 4, Odel 77. Cometa 06 para Pirassununga 220, pronto. Cometa 06 para Pirassununga, autorizado 220, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após direto, controle 1-9-8, acione 5026. Cometa 1-6, acontecimento correto. Poderia confirmar pessoas a bordo? livre acionamento, reporte para o táxi, Cometa 06. Salvador, Oceaner 6140, feedback, acionamento, portão 2. ADF 77 na escuta? Alô, você confia em posição? São backtrack, mantenha a posição. Azul 4207, mantenha a posição. Ah, mantém. O Adelson tem que voltar aqui onde está o azul aqui. A gente faz visual com o Adelson, ele está atrás ali do King número 7. Provavelmente não está vendo ele. O azul tem condição de prosseguir com ele. Adelphi 07, faça um backtrack e vá para o ponto de espera via India e Alpha no ponto de espera da 10, chame torre 18.95, Adelphi 77. Consegui se comprar mais pouco. 7. Salvador, Oceaner 6140, portão 2, feedback acionamento. O portão 2 vai aguardar o Oceaner 6140. Aguardando. Salvador, Oceaner 9 está livre, reposte táxi. Poderá táxi, na linha 3, 3. Táxi. Para cruzamento, 1895, novembro, Yankee Mike. 46, direita, 219, solo. Tente. Novembro, Yankee Mike e Juliette India Lima, se for o tráfego, está autorizado ambos os táxis das aeronaves. No pátio 3. Juliette India Zulu, autorizado táxi para o pátio 5, usar a pista. Ciência Del 77, torre 1 no número 3195 para decolagem. 6140, no 2, está livre após táxi. Confirma para o 6140? Está livre pushback, reporte para o táxi 6140. Livre pushback, já para o táxi 6140. Torre. Cometa 16, autorizado táxi. Reporte na hotel para ingresso na pista no 028. Cometa 106, na hotel chame torre 1895 para ingresso na pista. Cometa 106. Bom dia, TAN 3198. TAN 3198, bom dia. Aguarde, pista livre, temos um F5 iniciando a decolagem agora da 10. Ajuste 10 no 4. Gente, aguardando, TAN 3198. Gente, novembro, bem aqui mais. Moque azul, aguarde só um instantinho para coordenação, ok? Decola, são dois F5 decolando em ala, é isso? Ok, gente. Titan 3198, pista 10 livre, está autorizado o pouso, o vento 90 graus, 18 nós. Ciente livre, pouso na 10, tá 3198. Ciente Juliette em Jesus. O Adelphi 77, decolado aos 50, chame o controle em 119 decimal 8. Controle 119.8, grato, bom dia. Para o táxi, Oceana 6140, com 154 a bordo, 1h50, alterna Recife. 154, 12h50, Recife, isso? 154, 1h50, alterna Recife. 1h50, Recife, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre em 1895, tem um voo, uma boa tarde, o Oceana 6140. À direita, após o receptor 1295, Oceana 6140. Pioneiro 1-1, observe o pouso do Airbus da TAM após autorizada alinhar e manter a 1-0 e reporte para a decolagem, quando pronto. Após o pouso da aeronave da TAM, alinhe e mantenha a portaria pronta, pioneiro. Bom voo e bom dia. Atenção, Alfa 1895-14, obrigado, bom dia, Oceana 6-3. Salve Salvador, bom dia, Gol 1095, com a Romeu, autorização, São Paulo com o Enzo. 1-0-1-5, aguarde o estante para a cópia. Vamos agora. João Bock na escuta para a cópia. Estamos no 04. João Bock azul, autorizado para Santa Cruz, nível 320, direto de Salvador pela radial 230. Decola da cabeceira 1-0, com curva à direita, direto para a radial 230. O transponder é o 2641 e 2642. O canal Tango 105, alterna Tango 11, o Jamboque Azul Cotejo. Tá 3198, no solo 52, direita 219, solo. 319, tá ligado, tá 1-4-2, o 4-0 foi do Adelphi, que acho que acabou de decolar, inclusive. Pioneiro 1-1, quando pronto tem a decolagem autorizada da 1-0, vento 90 graus, 18 nós. Gente, quando pronto, está livre decolado para o pioneiro. Tinha o Aboque, o Jamboque azul, está livre o acionamento, aguardando apenas a confirmação. Solo Salvador, está 3-9-8, livrão. 3-9-8, táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Temos um Brasília decolando agora 1-0 e um Tucano que já está aguardando há bastante tempo. Tráfego no hotel, senhor número 3, aguarde. Sente, está aguardando 6-1-4-0. Tio meu Fox Lima, chame na papá para iniciar a decolagem. Não tá livre, reporte fora do solo, o Romeu Fox Lima decole com prosto, 80 graus, 1,62 a nós é o vento. Cometa 67, após o Brasília alinhar e manter a partir do hotel. O Romeu Fox Lima, mantenha a proa sul, decolado aos 5-4 e chame o controle, 19-8. 19-8, Fox Lima. A sua PM mandou... manter o transponder que foi pago no briefing. Então 2640 e 2641, ok? E os canais também, Tango 18, alternando Tango no Uno. Correto, o Jobock Azul já está acionado? 19, decimal 8, boa viagem. Afirmativo, o pioneiro vai chamar 198, grato. Jamboque Azul, o controle pediu para mudar a saída para subida coral, ok? Então vai cumprir o perfil da subida coral, após direto, após a posição coral, vou direto para a radial 230. Correto, chama para o táxi. Eu vou checar aqui com a Avianca, ok? Só um instantinho. O Ocean 6303, 63, 61 ou 33, né? Escuta o som? Eu vou coordenar com a torre, ok? Tanto 3198, aguarde um instantinho. Eu vou coordenar com a torre. Cometa 67, decolagem autorizada. Dá 1-0, vento 90 graus, 209. Estão no 5 na escuta para cópia. O meu Oscar Bravo, autorizada final, dá 1-7. Aguarde autorização de pouso. Oscar Bravo, senhor, vai exercitar, o pedido vai para o pátio 3. Gente, reporte no setor norte do campo, evite o sobrevoo da base aérea. Chame... Próximo aqui é o Clériston Andrade. Bravo. 5035, controle em 119, decimal 8, cortejo. Muito bem, então autorizado 360, Sierra Bravo, Sierra Papá, rota conforme apresentada. Decolando a 10 com curva à direita, cumprindo a Dael, Neda, Bridge. 5035 é o transponder 198. É o controle Salvador, apenas uma semana, então nossa rota será a Pesúvio 96 até Belo Horizonte, após Trip, o voo 1095. Correto, a Pesúvio 96 até Belo Horizonte após Trip, é o que eu tenho aqui, ok? Chame pronto para o acionamento no portão 4, voo 1095. Chama ela, tchau. Cometa 67, decolado ao 57, chame o controle 198. 67, controle 198. Ocean é 6140, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, 6140. E 198, prossiga. Sim, o tráfego já está iniciando o táxi agora, o 3198. Gente, Ocean é 6333, mantém o ponto de espera. Bravo, autorizado, cruze o campo, prossiga para o pátio 3 e evite o sobrevoo das aeronaves aqui na cabeceira 1-0. Bravo. E para informação, o vento 90 graus, 1612 a nós, informe no solo controlado, Romeu Oscar Bravo. É, tá lá no solo.